Olá, começamos mais um Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Estamos todos os sábados das 11 à meia-noite na Cultura FM, trazendo o melhor do Psytrance para vocês. Desde o começo do mês, estamos também com nosso programa disponível na internet, em nosso podcast. Quem quiser acessar, o endereço é radiopsy.mypodcast.com. Esta semana, chegamos a 10 mil downloads do programa. Um agradecimento especial à galera que escuta pela internet. E hoje teremos como convidada a DJ Kali, de Vitória, trazendo um set de Full On Groove para vocês no final do nosso programa. E para começar, vou mixar Beach Hikers, Alter Signal e Deeper in Zen. Vocês estão ouvindo o Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Agora vou mixar para vocês Concept, Bliss e Mecânica. Fiquem com a gente. At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation had become the largest commercial entity in the United States. 9 out of every 10 homes contain its products. Its political and financial influence is felt everywhere. In public, it is the world's leading supplier of computer technology, medical products, and healthcare. Unknown even to its own employees, its massive profits are generated by military technology, genetic experimentation, and viral weaponry. two in here, right? Está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Acabamos de ouvir Bliss e Mecânica. Para fechar nosso programa de hoje, contamos com a presença da DJ Kali, de Vitória, fazendo seu set de Full On Groove. Kali começou sua carreira em meados de 2003, no Rio de Janeiro. No início, após muita dedicação e estudo, foi convidada para ser residente das festas da Reserva. De lá se mudou para Vitória e hoje trabalha com o núcleo Soul Vibes, responsável pelas maiores festas do Espírito Santo. Esse ano de 2007 tem sido marcante para Kali, pois além de se apresentar nos melhores festivais brasileiros, ainda recebeu um convite para fazer parte do casting de uma conceituada gravadora do México, a Sounds of Earth. Com vocês, Kali! Previously on Lost. Why do you find it so hard? outside world. There's no escape. Experiment in progress. These team members are not aware that they are surveilling or that they are the subjects of an experiment. not from this world. This digital, imaginary, fantastic. Você está ouvindo o Rádio Psy. Acabamos de ouvir a DJ Kali. Entre em contato conosco pela internet. O nosso e-mail é djrodrigo@cultura.fm.br. Nosso programa também está no Orkut. É a comunidade Rádio Psy Online Podcast. Lá você encontra os releases dos DJs que se apresentam aqui. Esta semana você vai encontrar o release e contato para festas da DJ Kali. Foi a nossa convidada. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Esperamos vocês no próximo sábado. Até lá!